Antena News. Informação. De segunda a sexta-feira, às 11h40. Com Carlos Bonaparte. Aos sábados, a Antena Web leva até si uma forma diferente de ouvir rádio. Nos primeiros anos em que se fizeram gravações, as músicas eram antecedidas de interlocutores que as anunciavam. Serão eles a voz deste programa. Ouça verdadeiras relíquias, compreendidas entre as décadas de 1880 a 1910. Rádio 1900. Aos sábados, entre as 21h30 e as 22h. Aqui, na Rádio Antena Web. Bom dia, este é o Antena News. Futebol Clube do Porto na final da Taça de Portugal. Os Dragões voltaram a vencer na Luz o Sport Lisboa e Benfica por 3-1, dando assim a reviravolta à eliminatória. Recorde-se que na primeira mão, o Benfica havia vencido o Futebol Clube do Porto por 2-0 no Dragão. As duas mãos ficaram empatadas a 3 golos, mas em golos fora, os portistas ganham por 3-2. Juntam-se então ao Vitória de Guimarães, no Jamor, na final da Taça de Portugal. Real Madrid, campeão da Taça de Rei, em Espanha. Depois de vários anos sem conquistar este título, a equipa de José Mourinho venceu a Taça do Rei, frente ao grande rival, o Barcelona, no Mestalla, em Valência. E foi dos pés de um português que surgiu o triunfo dos madrilenos. Cristiano Ronaldo, aos 13 minutos da primeira parte do prolongamento, atirou a contar no único tento do encontro. 1-0 ganhou o Real Madrid, a Taça do Rei, em Espanha. Risco de bancarrota em Portugal. Juros a 2, 3 e 5 anos a ultrapassarem a barreira dos 11%. Brent bate recordes. 124 dólares por barril. Era o valor esta manhã do Brent, a matéria-prima que serve de referência a Portugal. Um governo de salvação é o que defende o antigo presidente da República Portuguesa, Ramalhianes. Ontem, em entrevista à RTP, Ramalhianes defendeu que Portugal precisa de um governo de urgência e não de um governo feito de minorias. Teceu ainda alguns elogios a José Sócrates e algumas críticas a Pedro Passos Coelho. Quanto a Cavaco Silva, disse apenas que é importante que haja, mesmo que nos bastidores. iPhone está a guardar localização geográfica dos utilizadores. Depois de rumores e linhas de tinta na imprensa especializada, a notícia chega finalmente ao grande público. A localização geográfica está a ser guardada sem autorização nem conhecimento dos proprietários. Alertam dois especialistas que criaram uma aplicação para mostrar todos os dados que o iPhone e o iPad, inclusive é o 2, guardam. Desconhece quais os fins desta recolha e muito menos se trata de uma falha ou captura voluntária da Apple. Dizer palavrões pode ser benéfico para a saúde. O estudo chega do Reino Unido e envolveu 71 mil pessoas com idades compreendidas entre os 18 e os 46 anos. O estudo concluiu que mais de metade das pessoas que se dizem felizes dizem com frequência mais de 10 palavrões por dia. À medida que a taxa de satisfação com a vida vai descendo, desce também, em média, o número de palavrões ditos por dia. O estudo conclui assim que dizer asneiras alivia a pressão. Certamente que, em alguns dos casos, poderá até aumentá-la, mas isso são outras histórias. A edição do Antena News de hoje termina por aqui, mas regressa amanhã às 11h40. A informação desportiva estará de volta à Rádio Antena Web às 8 da noite, em mais uma edição do Desporto Antena.